jardim do Éden, Deus visitava Adão. Às 6 horas da tarde, a mais perfeita comunhão. Na viração do dia, a criatura e o autor da criação. Às 6 horas da tarde, ah, como era bom. E na porta formosa subiam Pedro e João. Era hora nona, às 3 horas da tarde, e o coxo então, que ali mendigava, estendeu sua mão. E eles disseram: não tenho prata, não tenho ouro, mas tenho são. Na mesma hora o poder e a glória se manifestou. Eles ordenaram que o coxo andasse, o coxo andou. E a multidão que assistia com muita alegria, Deus exaltou. Porém a glória não é minha, nem sua, nem de Pedro e João, muito menos de Paulo e Silas em suas prisões e açoites. A glória é daquele que opera de dia, opera à tarde. Você não imagina o que ele é capaz de fazer meia-noite. Até!